jamais senti minha vida. Quando te aceitei, descobri então sentido em meu viver. Oh, oh, oh, oh, Jesus, dá sentido ao meu viver. Oh, oh, oh, oh, Jesus, dá sentido ao meu viver.